Simpatia, Conrad Rose falando, chegando na área, mais um Moqueca de Siri, mais uma hora de samba do bom. Em Barcelona você pode ouvir esse programa pela Rádio Bronca 104.5 FM. Ele sai também no Havaí, Maui, pela BSOS Radio. Salve Jorge, salve as crianças, viva o Clube de Regatas do Flamengo. Your turned to BSOS Radio. This is the Moqueca de Siri Show, the podcast of samba and more. Pensar em nós dois, não demolir o que ainda restou pra depois. Sabes que a língua do povo é muito mais traiçoeira, quer incendiar desordeira, atear fogo ao fogo. Sabes bem quantas portas tem meu coração e os punhais cravados pela ingratidão. Sabes também como é passageira essa desavença. Não maltrates o amor. Só teu, todinho teu, e o escurrar se faz dele de gato e sapato, e o inferniza e o ameaça, pisando, ofendendo, desconsiderando, descomposturando com todo vigor. Mas se tal não bastar, o remédio é tocar este está, sem duas vezes se cogitar. Doce de coco, meu bom bocado, meu mau pedaço, de fato és o esparadrapo que não desgrudou de mim. descomposturando com todo vigor. Mas se tal não bastar, o remédio é tocar este barco do jeito que está, sem duas vezes se cogitar. Doce de coco, meu bom bocado, meu mau pedaço, de fato és o esparadrapo que não desgrudou de mim. No canal da Barra, um siris pra rechear. Siri, como encheu de me avisar. Era o prato predileto do meu compadre Nescar. Levei arrastão e três buçais, um de cabo, outros dois de jogar. Disca, um sebo da véspera pra completar. Cachaça e manjar, pirita que dá garantia de ter maré cheia. Choveu, se lhe dou patola, manteiga, azulão, um camarião. No tapa, a minha patroa espantou três sereias. Na volta, um nível cheio, um balde derramou. Em pleno coletivo, um gato se crespou. O velho trocador até gritou, não bebo mais. Se lhe vazando em roleta, mesmo pra mim é demais. De medo, motorista perdeu a direção, fez um golpe de vista, raspou num caminhão. Pegou um pipoqueiro, um padre entrou no botequim. O português da gerência quase voltou pra Almerim. Quiseram autuar nossos siris, mas minha patroa subornou a guarnição. Então os canasturas mais gentis levaram a gente o siris pra casa na abolição. Depois do até logo um abração, fui botar os siris pra beber. Dentro da lata de banho era um tal de chia, pagava pra ver, tranquilo com o padre Nesca colocando o azeite. Foi um trabalho de cão, mas valeu o suor. Croquete bobó, panqueca, siri recheado, fritado e o cacete. O Anescar chegou com uma de alambique, me perguntou se eu era Mendonça ou Dinamite. Abri uma lourinha, trouxe um prato de croquete. O Anescar mordeu uma, feito quem come gilete. Baixou minha patroa, Anescar, que ia. O Anescar gemeu, dieta de lascar. O médico mandou que eu coma tudo que pintar, até servir de cachaça, menos os frutos do mar. Pô, Cristóvão, você não avisou pro Almir, pô, que eu também sou alérgico aos frutos do mar? Teu coração, virás então me pedir perdão. Eu te farei sentir os males que passei. Não te aceito de novo, mas já te perdoei. Eu te farei sentir os

cerâmica, fabricando pote. Ô, garoto faiado! Vambora, rapaziada, tu não bufê pra guerra! Foi de sacola de carola, faz aquele de babando. Pra mais um jogo de cena, carola, e mete o teu sapateado de babando. De tal, sacola de carola, e eu quero ver sacudir. Mete remete com jeito, carola, e deixa o papai aplaudir. Foi de sacola de carola, faz aquele de babando. Vamos no jogo de cena, carola, e mete o teu sapateado de babado. E coisa de tamanho de sacola de carola, e eu quero ver sacudir. Mete remete com jeito, carola, e deixa o papai de aplaudir. Olha o couro, esse seu requebrado. Oba! Oi, me deixa abafado. Oba! Oi, faz mais um bocado. Oba! Vou papai de aplaudir. Oxe, que de meu beijinho. Oba! Oi, dá mais um passinho. Oba! Oi, faz mais um pouquinho. Oba! Oi, pururu de samba. Oi, de sacola de carola, carolinha. Faz aquele de babá. Faz mais um jogo de cena, carola. E mesmo teu sapateado de babá. Depois de sacola de carola, eu quero ver sacudir. Mexe, remexe com jeito, carola. E deixa o papai te aplaudir. Esse seu requebrado. Oba! Oi, me deixa abafado. Oba! Oi, faz mais um bocado. Oba! O papai já pra o quê? Oxe, de meu bendinho. Oba! Oi, faz mais um pouquinho. Oba! Oi, dá mais um passinho. Oba! Bururu de samba. Oi, de sacode, carola, carolinha. Olha aquele de babado. Faz mais um jogo de cena, carola. E mete o teu sapateado de babado. Quando ele sacode, carola, eu quero ver sacudir. Mexe, remexe com jeito, carola. Deixa o papai te aplaudir. Sare de bamba na guapa, maraca de gababa. Bimba, babá, bubá. Sare de bamba, dure de bar, duro bubá. Simba, maraca, maraca, maraca, bubá. Bimba, babá, bubá. A vida, dure de bimba. Eu só queria matar o meu desejo. Não vou pedir abraço nem beijo. Eu quero é só falar pra amarrar, pra casar. É bom falar de amor. Falar de amor é tão bom. Mormente quando se é um sofredor. Eu conheci em Mangueira mulher em forma de flor. Preciso ter em Mangueira um grande amor. Lararara. Peço licença aos donos da Mangueira pra ver pastora, que eu gostei de ver, que eu gostei de ver sambar. Eu só queria matar o meu desejo. Não vou pedir abraço nem beijo. Eu quero é só falar pra amarrar, noite espero o dia entrar pela brecha da veneziana. Sono que não chega, noite que não cessa, dia que só dá a luz com cesariana. Olho que não fecha, fica de vigia, ladra quando passa a caravana. Semeia ventania, olho que não fecha, queima que nem taturana. Saludos, Rádio Bronca, Barcelona, Aloha, BSOS, Rio Maui Connection. Grande abraço, David Xuxa, Pena Firme, Júlio Braga, Juliano Djadjá, todos do IP, do Pontão da Eco. Abraço ao pessoal da Muda, de Campinas. Abraço ao pessoal da Pulga, da Interferência, RadioLivre.org, Isoma, Central de Mídia Independente. E a todos os ativistas do software livre, da Rádio Livre, da Comunicação Livre. Moqueca de Siri apresentou Clementino de Jesus, João da Baiana e Pixinguinha, Quequerê Quequê, um disco chamado Gente da Antiga, Luciana Souza, Doce de Coco, Jorge Macalé, agora cantando, Siri Recheado Cacete. É com esse que eu vou, mais Nelson Sargento, O Destino Não É Restaurador. Essa faixa tem a participação do nosso querido amigo Júlio Braga, um dos mentores do Moqueca. Cássia Heller com Guilherme de Brito, Erva Daninha, Cristina Buarque, Pode Ser, Demônios da Garoa, Abrigo de Vagabundos, Walter Alfaiate, Sacode Carola e Conjunto A Voz do Morro com Peço Licença. Siga-nos no Twitter, arroba Moqueca de Siri. Temos também o Facebook, só procurar Moqueca de Siri com U. Você quer uma boa trilha para o seu evento, para a sua campanha, para a sua vida? Entre em contato. Moqueca de Siri, Web Radio e Soluções Sonoras. É de parede meia, não dorme que a tristeza mora. É de parede meia, é de parede meia, menino, é de parede meia. De parede meia. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Jeitão de olhar de preto velho quando vê sinha passar. Olha com carinho, ternura, enciumado, orgulhoso, pois ele é o padrinho de sinha. Foi quando sinhazinha nasceu, às pressas teve que se batizar. Preto velho foi padrinho e conseguiu sim a salvar. Preto velho foi padrinho e conseguiu sim a salvar. De lê, de lê, de lá. De lê, de lê, de lá. Olha como...

tinha cabelo grande, mas não tinha molho. Mané ficou de olho. Tinha cabelo grande, mas não tinha molho. Mané ficou de olho. Tinha cabelo grande, mas não tinha molho. Mané ficou de olho. Escondeu Margarida na cortina e gritou no imprensa pra menina. E só terminou a brincadeira com o sangue escorrendo na ladeira. E era muito sangue pra pôr caladeira lá na capieira. E era muito sangue pra pôr caladeira lá na capieira. Maui, your turned to BSOS Radio. This is the Buqueca City Show, the podcast of samba and more. Cê quer saber do que eu acho? Eu digo na lata, no que boto fé. Quem ouve só esculacho de cabeça baixa precisa entender. Ficar sofrendo calado não é uma maneira legal de viver. Pois afinal cada um só possui duas faces pra oferecer. E quem se cansou de sofrer já não tem mais nada a perder. Bateu, levou, sai de baixo, virou cambalacho, baixou tamborão. Melhor parar no distrito do que ter no peito uma desilusão. E quem quiser fazer pose de bem comportado, segure o rojão. De me ver despenteado, feliz e contente com a libertação do pai, do avô, do patrão. Do medo da desilusão. E quem quiser fazer pose de bem comportado, segure o rojão de me ver despenteado, feliz e contente com a libertação do pai, do avô, do patrão, do medo da desilusão, do padre, do Pedro e do pão, das tramas, das linhas da mão, do sempre, do nunca e não, das cordas do meu relógio que atrasa não adianta. O remédio que cura também pode matar. Como água demais mata a planta, vai passar. Não adianta. O remédio que cura também pode matar. Como água demais mata a planta, vai passar. Lado B do Buqueca de Siri, Seu Mar e Dante Ozette, Jorge Ben, Jeitão de Preto Velho, Pena Firme, figura queridíssima que está todo domingo no aterro com a Rádio Rua. Um abraço ao pessoal, Levando a Vida Assim, Planet Hemp, Biruta, Vossa Cuca Nova com a voz de Roberto Menescal, feitinha pro poeta, Fausto Fawcett e os Robôs Efêmeros, com a participação de Fernanda Abreu, Juliette, Vanderleia, Mané João, Vinícius Calderone, Na Lata, Alcione Minha Filosofia, e no fundo a gente está ouvindo Pelo Lado da Mangueira com o Muqueca de Siri. Um abraço a todos, boa semana, salve Jorge, salve as crianças, viva o Flamengo, venham todos ao Rio, e quem vier passa no Casarão Esteves, Rua Marquês de Olinda, 94, Botafogo, lá só toca Muqueca de Siri.